inovador, tecnológico, qualidade de som equatorial. Agora é Super Megatron. Bora começar com uma sequência assim, bora. Conta pra mim teus segredos, tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Equatorial, Equatorial e seu super comando Megatron. E nos sonhos contigo eu sempre estou. Como é que é? Diga! Me diga se é verdade. E amiga Aline Chocolate, tá por aqui, Aline. Um abraço pra você, tá bom? Nem precisa me falar. Me abraça. DJ Paul, e um boy. Beija. Basta um toque no olhar. Equatorial Pressão. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Para o meu parceiro DJ Nego Saudade. Você é considerado, respeitado. Deu conta pra iniciar na festa de hoje. Um abraço, Nego. Também a Deane. Alô, Deane. Quero andar nos caminhos. Pra ter com a gente também o Neguinho aí do Equatorial. Tá tomando tolo, Neguinho. Um abraço, meu irmão, valeu. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Equatorial, Equatorial! Olha quem chegou! Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Alô, Paulinho Boy! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Olha o Marcelo Gerald, tá com a gente também, um abraço. Quero te ver chapado com o pó. Aqui na social da Pátio Ortinhas, hein? Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. E aí? Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Uhul! Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Leni Chocolate. Toma! Equatorial, Equatorial DJ, Paulinho Boy. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter. E a gente vai detonando o Solamânia. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que a gente não para de... Daqui a pouquinho já tem a volta do Nego Saudade, olha aí. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. DJ Paulinho Boy, o combate da saudade. Essa solidão, ah! E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforto é ser seu. Fala sério, fala sério. Vamos falar Marcelão sério. Turismo. Voilà! Olha, estamos gravando ao vivo. Participação de hoje no Covarde, olha. Vai! One, two, three, four. Dance coladinho, dance solto, dance só. Equatorial e seu super comando Megatron. Equatorial, Equatorial, Equatorial. Do Brega da Zorra, a galera já é fã, tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Mano! Passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Como é que é? Bora! Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. Bora, já chegando junto com a gente também. O Paulinho e também o Fofão lá no Guamá. Já marcando presença, obrigado, Maninho. Seja bem-vindo aqui na Social da Pátio Ovense. Paulinho Boy vai detonando. Vou dar o peixe aqui pro meu amigo Aldo. Ele avisando que dia 9 e 10 de dezembro, é isso? Aliás, 9 e 10 de setembro, não tem um ano. Aí na sede da 1º de dezembro, o lançamento do Guerreiro da Saudade Guarani, que tá de volta aí no bairro do Marco. De André e também o Alex Brasil. Esse é o nosso convidado pra essa festa aí. Apoio Silva Lanches. Vamos lá! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. Sei qual é. tiro mais uma social, né? A música do Guarani. Tá de volta, Guarani. Bora, Aldo! Um abração do meu Gil, ele que faz parte do Equatorial. Alô, Gil, tá só detonando o gelo na manhã. Lini Chocolate, alô, Deane. E vai, Pica-Pau tá aqui com a gente também, Pica-Pau. Forte abraço a você, tá bom? Vamos que vamos! Com teu amor longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta, o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo. Seu Miguel e toda a família curtindo aqui, olha. Amiga Pati, companhia, também tá com a gente, bênção, obrigado. Bora, Aldo! Olha o Aldo só na manhã, vamos lá. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois, a canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem, trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. Eita, social, Baidel, bora! No peito, nosso amor. Obrigado também, o Alan. Ele e toda a família em peso com a gente. Alan, um abraço, meu brother. Falou! dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh. Equatorial. Equatorial. Legal. DJ Paulinho Boy. Logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo toca uma canção legal. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Olha, Lilian, tá com a gente também, o Binho. Os amigos aqui gostam da social, valeu, obrigado. Já já, muita saudade, bora. Dão, dão, dig, dig, dig, dig, dão, dig, dig, dão. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Equatorial. Dig, dig, dig, dig, DJ Paulinho Boy, o DJ com carisma e simplicidade que caiu no gosto da galera. Nelsinho Rodrigues, sucesso. Abração do meu Césio Churrasqueiro. Alô, Césio! Nessa festa, oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson toca uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo toca uma canção legal. Como é que é? A gente vai detonando. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim. Coisa boa a gente detonar aqui na social também, minha grande amiga Pátio Hortência. Outro convidado especial, Paulinho do Boy, DJ Nego Saudade, também deu pontapé inicial. E claro, viemos aqui cumprir essa parceria gostosa da parte sucesso pra você. Estamos aqui como o Corpo e falamos pra fazer a onda. Então bora pra cima, que a social tá só começando. Tá, tem muita emoção pra rolar e a gente vai detonando. Equatorial e seu super comando Megatron. Equatorial, Equatorial, Equatorial, Equatorial. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. Olha o meu parceiro, né? Então te olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Panturrilha de cachorro. Te beijo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, só você. E mano, mais um boné. Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Equatorial! Equatorial! Equatorial! Verão, emoção, é o som. Saudade só me entra quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só me entra quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Quando uma ideia com a social da Bate Hortência. E a gente vai detonando pra você. Dá teu nego saudade, novamente de volta, né? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Lini Chocolate, chega com a gente, hein, Chocolate? Equatorial. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Equatorial. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Bora, Aldo, bora pra cima. Se apaixonando com a gente, olha aí. Bora. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Bora, sábado e domingo agora. Sou carregador de aí da sede da 1ª de dezembro. Tem a volta do Guarani, né, Aldo? Meu vamos lá. Amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Vamos fazendo uma sequência assim. Já já muita saudade, bora. Cai a madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. Sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no bicho ali não doer. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu. Era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa ora, sobe domingo com o Torial do Cipoteia. Deixa eu bater com a chave, só hein? Entre nós dois. Equatorial, Equatorial, Equatorial. Você, meu bem, querer. Que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te amei, te amarei. Meu amor, te amo, te amo, te amo. Tu sabes, sem saber. Coisa de marcante, bora! Banda Aventura. Vou voar além do infinito. Com olhar de fogo, estou sempre ao teu lado. Sempre teve vou voar além do infinito. Com olhar de fogo. Equatorial. As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esse é o meu corpo com todo o teu calor. É junto com a família ouvir o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Mano e o que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. Quando eu ganho tudo, o povo agitar. Alta, vem da banda, bora! Bora, parceiro Pica-Pau, tá com a gente também. Um abraço, meu brother! E banda, a gente vai detonando. Equatorial! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. DJ Paulinho Boy! Triste eu estou longe de você. Eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, quis me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, Equipe Cruel, Eric e Moraes, Ligas Balde, Valpinho dos Teclados e Banda Melodias. Como é que é? Só penso em você. Não há águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, TF. Meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Diz Eric e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, o brother DJ Adriano, tá aqui com a gente também, um forte abraço, já tocamos essa, filho. Daqui a pouquinho a gente detona, tá bom? Estamos gravando ao vivo. E já tem a volta do Nego Saudade. Bora! Tudo que quer mudar é demais, é pesado, não há paz. Olha o Gil Nativo, o Neguinho, toda a equipe equatorial, obrigado, olha. Chegando junto, Marcelo Badala. Alô, Badala. Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto. Há tantas pessoas especiais. Tudo que quer mudar é demais. Toma aqui detonando a social da Baixa Potência. Pensado. Pati Potência, Pati Potência. Valeu, valeu. E daqui a pouquinho já tem a volta do DJ Nego. Paulinho Boy vai detonando. E o nosso som equatorial. Equatorial. E o seu comando Megatron. Olha a saudade chegando, olha. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Como é que é? Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor. Para a Deane e a Chocolate. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo.

detonando, vamos lá, bora! Hoje eu voltei pra lhe fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Eu só queria ter o seu perdão pra reviver nossa paixão. J. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Equatorial. Equatorial. Equatorial detonando, bora. Alô, alô, quem está falando? Sou eu, que estou ligando. Pra quê? Você me deixou chorando. Amor, voltei pra dizer que eu te amo. Será você? Olha o parceiro Alan e toda a família. Tá aqui com a gente também, obrigado, Alan. Equatorial. Você é tudo que eu sempre quis. Eu só queria ter o seu perdão. Pra ele. Daqui a pouquinho já tem o DJ Nego Saudade pra comandar até o final. Bora! Social da Mais Potência. E o Paulinho Boy chega junto. Hoje pra você não sirvo mais. Vou tentar te esquecer e cuidar da minha vida. Já chega de judiar de mim. É melhor eu ir embora. Foi você quem quis assim. Você me usou como bem quis. Me humilhou até demais, me arrastando pelo chão. Vou viver abandonado e infeliz. Pois você tem uma pedra no lugar do coração. DJ Paulinho Boy. Equatorial. Equatorial e seu super comando. Hoje pra você não sinto mais. Vou tentar te esquecer e cuidar da minha vida. Já chega de judiar de mim. É melhor. Bora, Marcelo Aulo! Ele já convidou todo mundo pra sábado e domingo. É na sede da 1ª de dezembro. A volta do Guarani, né? Vamos lá. Você me usou como bem quis. Me humilhou até demais. Me arrastando pelo chão. Alô, Paulinho Boy. Vou viver abandonado e infeliz. Pois você tem uma pedra no lugar do coração. Uma pra recordar. É mais um dia que se passa. É mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe.

detonando. Social Abate Fortinho, chora. Sozinho pode chorar. E a saudade rolando. Um beijo e não demore tanto. Chega lá, mais uma. Mais uma pra recordar. Entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Fica pau viagem, olha aí. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Equatorial tocando, convidado Paulinho Boy hoje. Também o DJ David lá no Pop Saudade, olha. DJ Nego Saudade também no circuito. É, social da parte fortinha, vamos lá. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Equatorial! Sim, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Faz tempo, né? Faz tempo que eu não vejo mais você. Só que saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. DJ Paulinho Boy. Mas é que a gente era jovem demais. E a gente? A gente brigou. E eu te perdi. O tempo passou. Mas não te esqueci. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, verdade, olha. Mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. meu diário. No meu diário eu comprei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo, Deus lhe agradeço. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Equatorial, Equatorial. No meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Já já o Nego Saudade, bora! Eu chamo, como eu a chamo, Deus lhe agradeço. Equatorial. Eu amo, como eu amo, Deus lhe agradeço por ela me amar. Eu chamo. É social da Bate Ordens, olha aí. Vamos lá. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Com tudo que você falou pra mim. Que o que, hein, cara? E o nosso amor para sempre ia durar. Que por nada no mundo haveria de me deixar. Esqueceu de lembrar. E um dia começo há também um fim. E eu como louco drogado em venerar o amor. Equatorial Cristão. Quero você de volta pra mim. Bairro do Mato, Equatorial. Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. E por nada no mundo haveria de me deixar. Mas se esqueceu de lembrar. De onde há começo há também um fim. E eu como jogado em veneno. Exaço, a gente chega junto hoje na social aí da Pátio Hortência. A gente fazendo essa participação especial. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Já já tem o Nego Saudade, tá, gente? Vou só fazer essa sequência do tal de Arroça pra gente finalizar a minha apresentação hoje. Já já o Nego chega junto. Equatorial. Equatorial. E o seu comando Megatron. Megatron. Bora, Rochão, bora, bora. Banda LP, a cara do Pará. Thiago Gil. Lembrando lá em São Luís, olha, no meio da capital. Só você é meu lololololove. Sabes que só você é meu lololololove. Sabes que só você é meu lololololove. Meu amor, meu desejo é poder te cobrir de beijo e curtir um momento dessa paixão. Um abraço no meu Lucivaldo, lá de Salvaterra. Tá aqui com a gente na social também, tá? E nas asas do amor. Já já tem o Nego Saudade, após a sequência da roça. Sabes que só você é meu lololololove. Sabes que só você é meu lololololove. Sabes que só você é meu lololololove. Sabes que só você é meu lololololove. Banda LP, a cara do Pará. Equatorial. Já estamos misturando as meias e dividindo o mesmo edredom. O meu guarda-roupa tem sua gaveta, o seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustar, você é meu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Segura. Se você já me deu a cópia das chaves, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo. É o tal de arrocha. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficarmos velhinhos, bengala e crochê. Até o final, eu e você. Musicão, pai, negócio aqui, olha. Sente só o clima. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente. Equatorial. Faz a nossa vida caminhar pra frente. Voltou a menina doce. Minha amiga Lene Chocolate, eu dou valor. Alô, Lene! E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar. O nosso santo. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu ainda é seu. E nem precisa rimar. Um abraço também ao nosso amigo Zé Churrasqueiro. Um abraço, Zé, pra você, senhora. O que é meu é seu. Bom. E nem precisa rimar. Olá, ia. Sentimento louco de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Seu parceiro, nosso amigo Pica-Pau, a sua namorada, ele viajando. Essa loucura que eu sinto por você, só sei que é bom demais. É bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh meu Deus, me ajude, o que é que... Daqui a pouco, não te agonia. Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carências, você vem me ver. A gente faz amor. Olha o Cetinho, tá com a gente também, obrigada. E vai embora antes do dia amanhecer. Equatorial e seu super comando Megatron. Eu sei que ninguém vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Somos eu e você. There was no sin, just what this world. To the dawn of the light. The wind will blow into your face. As the years pass you by. Bora, Pica-Pau! Ele tá juntamente aí com o Pretinho, marcando presença, hein? Tomando uma de hoje, parceiro. Né? E aí, como é que é, Bretinho? Close your eyes and you will find the world of the dark. Here I am, here I am. Will you send me an angel? Here I am, here I am. In the land of the morning star. É o Aranha do São Sebastião. Aí, Aranha. Um abraço, meu brother. The wise men say, just find your place. In the eye of the sun. Seek the rose along the way. Just be out of the sun. Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Equatorial! Estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar. Bora, parceiro Aldo! Ele sou grande amor, hein? Fazer inveja. Daqui a pouquinho a gente pega o meio. Mas tem um nego saudade pra detonar. A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Os problemas a gente resolve depois, né? Paulo da Serana, cadê? Se você desce a lua, também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Romeu. Eu não tô nada bem, menina esbeijando outro dentro do carro. Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo.

cantor. Olha isso aí. Olha isso aí, Raíra, pra relembrar, relembrar, relembrar, relembrar, relembrar. Mais uma, pra relembrar, senhor. Bora, pica-pau! Da Solamanda, parceiro. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta nesse peito meu. Vem cuidar do que é seu. Eu quero encontrar você. Me diz onde está você. Da época, da época, aonde? Tô no Mineirão, o trem da saudade, lembrando aqueles DJ Paulinho Boys. Entre nós dois, oh, oh, oh, yeah. Vem pro Mineirão, eu tô te esperando, curtindo. Passando bem, o Marcelo Gil tá com a gente. Obrigado pelo carinho, tá, Gil? Passou audiência! Obrigado. Satisfação foi minha, muito grande a gente chegar aqui e detonar pra você, tá bom? Obrigado também ao parceiro Marcelão Dourinho e a todos vocês aí, a vizinhança, que ontem a gente fez o convite Paulinho Boy, com certeza a gente veio aqui marcar presença na social da minha grande amiga Pátio Audência. Assim também como ela frequenta direto aí nosso, a nossa aparelhagem também. A gente veio aqui retribuir com certeza o carinho. Obrigado, Deane aí, a Deane, além de chocolate também, todos, parceiro Aldo aí. Todos, com muito carinho. Nego, chega junto, DJ Nego, saudades, porque o Paulinho Boy já tá de regresso. Valeu, valeu, bairro do Marco. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E o nosso som é o Equatorial! Equatorial! Valeu, Bate Potência! Valeu, galera! Um, dois, três, e agora! LP, a cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero como a primeira vez entre o homem e uma mulher. Foi no baile, na saudade, que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, DJ David, Valdinho, Paulinho, Boy a tocar. Banda LP, a cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero. Corpo e alma me entrego a você, és o meu bem querer. Foi no baile, a saudade, que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, DJ David, Valdinho, Paulinho, Boy a tocar. Bora, nego, mete ficha, é com você, vai. Preparado, Diego? Aperta o prego, G. Agora sua recordação tem um novo formato. DJ Nego Saudade, DJ Nego Saudade, o DJ Revelação do Pará.